Não perca! Estreia nesta terça-feira, 18 de junho, Cine Cooper Alcária. Será às 9h30, na sala Viviane Oliveira, no Hotel Pop. Assista à exibição de Guerra das Sombras, do cineasta lavriano Fernando Leão. É nesta terça-feira, 18 de junho, estreia do Cine Clube Araucária, às 9h30, na sala Viviane Oliveira, no Hotel Pop. Participe!